junte tudo que você puder levar. Ande tudo que parece seu, é bom que agarre já. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor e não tem mais nada, negro amor. A estrada é pra você e o jogo é a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. Pintor de rua que anda só, desenha maluquice em seu lençol. Sob seus pés o céu também rachou. E agora?